Fatos e afetos, fitas, fatas, feito frutos, fatos, putam fontes fortes, fintam fracos, fatos, fratam, freedom, freestyle, free som, free hand, free life, frenesi, tudo sempre mudou e muda até agora. Nunca andei sobre as águas, mas passeio por ondas sonoras. Ora bolas, vejo tanta bola fora, embora demora que afora. Misoneísmo que adora me dizer o que eu devo não fazer, mas me dizer o que eu devo não dever, nem deveria ser dever. Pois todos somos nossos próprios donos, pois todos somos o inverso do universo que somos. Baseando-se ou não no que fomos, em outros outonos. Olhando com olhares saudosos, os cartazes abandonados de filmes que um dia estrelamos. Você mudou, eu mudei, tudo mudou. Pra quem desacreditou, mundo girou e sempre vai girar. Tudo sempre vai mudar, não adianta travancar. O que é natural. Tudo muda de repente, essa é a fuga da mente, talvez. Por isso o pai fez highways. Tem horas que viaja, só hoje vai três. Agora é mais ultrapassado que o MySpace. Mas sei, animal, se te faz bem, fale mal. Ainda curto o céu azul, Charlie Brown. Não tô pra engolir ninguém, não sou canibal. Penso no bem, mas se não penso bem, equivale o mal. E de que vale o mal a longa distância? Nessa circunstância, aprendi a lidar com a arrogância. Ouvi Brown, mas não vi meu lado bom na UTI. Por aqui sempre demora a ambulância. E até que a gente alcança e avança. Barreiras pra banca, nunca fali. Rodovia, todo dia pra qualidade, nunca caí. Você mudou, eu mudei, tudo mudou. Pra quem desacreditou, mundo girou e sempre vai girar. Tudo sempre vai mudar, não adianta travancar. O que é natural. Que era um sonho, fizemos ser realidade. Num só fim de semana, também três cidades. Vivendo isso, mas ainda no começo. Sabendo o compromisso, traz a vida quanto preço. Mas que sócios nos negócios eu fiz. Vários irmãos realizando sonho. Hoje sou Marcos no palco com Chorão. Ou dentro de um avião indo pra SP. No palco com a visão fluindo pra quem quis ver. Foi isso que escolhi pra ser o meu karma. Profissão perigo e eu vim fazer de arma minha música. E quanto mais sucesso tem, mais problema. Mais nisso que o progresso vem. Nem me senti repente que nem só defeito. Tente te ter bem e só bem ter feito. Pelo bando de dois tô no jogo e não paro, juro. Esses ataques eu respondo com trabalho. Você mudou, eu mudei, tudo mudou. Pra quem desacreditou, mundo girou e sempre vai girar. Tudo sempre vai mudar, não adianta travancar. Mundo girou.